horizonte a sombra cresce sem perdão. Mas nasce uma chama no coração. Regata azul, asas brancas no ar, lentes amarelas começam a brilhar. Fogo e água giram na palma da mão. Terra treme ao som da invocação. Ela vem com asas azuis a cortar o céu. Capuz branco firme como um véu. Gelo e vento dançam ao seu redor. Quando ela pisa, o medo vai embora. Oh, oh, eles vêm do trovão, oh, oh, pulsando em união. Luz e sombra colidem no chão. É a hora da revolução. Hey, hey, levanta a mão. Somos tempestade em transformação. Fogo, gelo, terra e ar. Nada vai nos derrubar. Hey, hey, sente o poder. Os monstros vão estremecer. O grave bater, oh, oh, oh, oh. É o poder a crescer. Chutes, socos, gritos no ar. A vingança não vai triunfar. Moicanos brilham azul e prata, capas roxas rasgam a mata, asas brancas refletem o sol, unidos formam um só farol. Carecas, barbas ao vento a vibrar, óculos cintilam prontos para atacar. Do gelo ao magma, do vento ao ar, é impossível. Os monstros caem sem poder. E na batida da canção ecoa eterna noite.